أولئك لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Um dia, quando eles virem os anjos, nesse dia não haverá alvíceras para os criminosos, e os anjos dirão: é terminantemente vedado ir para o paraíso. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. E referir-nos-emos às obras que fizeram e falas-emos partículas dispersas no ar. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Os companheiros do paraíso nesse dia serão os melhores em residência, estarão em mais belo lugar de repouso. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. E um dia o céu se fenderá com as nuvens e se fará descer os anjos com descida de realidade. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Nesse dia a verdadeira soberania será do misericordioso e será um dia difícil para os renegadores da fé. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. E um dia o injusto morderá as mãos dizendo: quem dera houvesse eu tomado caminho com o mensageiro. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. Ai de mim, quem dera não houvesse eu tomado fulano por amigo. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Com efeito, ele me descaminhou da mensagem após ela haver me chegado, e Satã é pérfido para com o ser humano. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. E o mensageiro dirá: ó Senhor meu, por certo meu povo tomou este Alcorão por objeto de abandono. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. E assim fizemos para cada profeta um inimigo dentre os criminosos, e basta teu Senhor por guia e socorredor. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. E os que renegam a fé dizem: que houvesse descido sobre ele o Alcorão de uma só vez. Fragmentamo-lo assim, para com ele te tornarmos firme o coração, e fizemo-lo ser recitado paulatinamente. E eles não te chegam com exemplo algum, sem que cheguemos a ti com a verdade e a melhor interpretação. Os que forem reunidos, sendo arrastados sobre as faces à Gena, esses serão a pior situação, e os mais descaminhados do caminho certo. E com efeito concedemos a Moisés o livro e fizemos de seu irmão Arão vizir assistente junto dele. E dissemos: e de ambos ao povo que desmentiu nossos sinais, então destruímo-lo totalmente. E ao povo de Noé, quando desmentiu os mensageiros, afogamo-lo e fizemo-lo um sinal para os humanos, e preparamos para os injustos doloroso castigo. E menciona o povo de Ad e Tamud, e os companheiros de Al-Ras, e muitas gerações entre esses. Para cada um deles propomos os exemplos, e a cada um esmagamos rudemente. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. E com efeito, eles passaram pela cidade sobre a qual se fez chover a chuva do mal. Então não a viram, mas eles não esperam ressurreição alguma. وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. E quando te veem, não te tomam senão por objeto de zombaria e dizem: é este quem Allah enviou por mensageiro? إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Por certo, ele quase nos descaminhara de nossos deuses, não houvéssemos sido perseverantes com o culto deles. E saberão, quando virem o castigo, quem está mais descaminhado. Viste aquele que toma por Deus sua paixão? Então és tu sobre ele, patrono. Tu supões que a maioria deles ouve ou razoa? Eles não são senão como os rebanhos, aliás, mais descarnados em caminho. Não viste teu Senhor como estende a sombra? E se quisesse, fala-lhe imóvel. Em seguida, nós fazemos do sol o indicador dela. Em seguida, recolhemos-la suavemente para junto de nós. E ele é quem vos faz da noite vestimenta e do sono descanso e faz o dia volta à vida ativa. الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. E ele é quem envia o vento como alvissareiro adiante de sua misericórdia, e do céu fazemos descer água pura. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Para com ela vivificar uma plaga morta e darmos de beber dentro do que criamos a muitos rebanhos e humanos. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. E com efeito, repartimos-la entre eles para meditarem. Então, a maioria dos homens a tudo recusou, exceto a ingratidão. ولو شئنا